Time American 980, final runway 10. Alô, Salvador, é o gol 1804 ou no 10 para o pushback de estacionamento. American 980 for your information, there is a traffic Charlie 150, 1000 feet. Proceed to North Sector. Don't interfere, will not interfere in your approach. American 980. Brasília, Prisulu 197, está autorizado, decola da 10 com curva direita. Saidar Bore Left, 1208 controle, 5045 transponder, 3597. Semana. November, Índia November Mike, 1000 pés no corredor Axé, reporte ou farol da barra. Passará no farol da barra o Índia November Mike, aguarda na sessão para o 0805 direto Guanabi. Então responda, Índia November Mike, qual seria a pro ideal para Guanambi? 275. 275, então direto Guanambi, subindo ao 085 e quando possível chamado de pouso. Chamado de pouso 1135. 1135 copiado, Índia November Mike, reporte atingindo 085. Passará atingindo 085. American Line 980, approach 0 to land, runway 10, wind 050 knots, 04 knots, QNH 1015. Clear land 10, American 980. Oceania 6211, decolado aos 36, chame o controle na frequência 120 decimal 8. 208-6211, watch. Controle Salvador, Oceania 6211, bom dia, subida da EL. 6211, bom dia, sub e mantenho, 360, saída da EL. 360, poderia voar Leda? Autorizado Leda, 6211. Azul 4069, autorizado alinhar e mantém a pista na zero. Ali mantendo na zero, azul 4069. Taco, Operação Campinas, 3 horas e 45, com a 130 a porta. Ground at 38, turn your right, contact ground frequency 121.9. 21.9, American 982. Autorizado, toca remetida, 97, vento variável com 032. Americana ground, American 980 is clear of runway 10. American 980, Alpha Juliet, American 980. Alô Salvador, bom dia, gol 1897, para autorização. 1893, inglês, com 10360, número são 63. 0, azul 406 não. Espera, dando 0, gol no 804. Pistão 1-0, curva esquerda após Pucajama, saída após direto 1208, controle 5063, transponto TP 5514. Chama lá. Copia. Upers do Luno 6, decolada 10 com curva direita da El Leda pós direto B. 1208 controle, o transponder 5053. Sede, vamos chamar. 6211 Recife em 1251, alterne 13325. 351-3325, obrigado, 6211. Objeto 5808 vai chamar Recife em 128.8, alterna 1260. Colado aos 42, chame o controle na frequência 120.8. 208, bom dia. Controle Salvador, bom dia. Azul 4069 da El, saída na sua escuta. O 4069 subiu, mantenha 360, saída da El. 360 na da El, azul 4069. Voo 1804, autorizado a decolagem, pistão 0, vento 0, 20 graus, 039. Autorizado a decolagem, pistão 0, boa noite, 3597-105, 4 horas com fim. 105. Direito, via índice, 1, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, Direita via Indy, ponto 0186, no 0195 ajuste. Obrigado, bom trabalho a todos aí. American 980, as well as East Coast. Okay, 1-1, American 980. Bravo, que Luiz, autorizado para ir na base, aposta final, dona 7. Bom, 804, decolado aos 45, chame o controle na frequência 120 decimal 8. 208, no 804. Controle Salvador, eu vou no 804, bom dia. Bom, no 804, bom dia, contato radar, suba para o nível 360, saída da El. 360, saída da El, no 804. Autorizado a alinhar e decolar, pistão 0, vento variável. Autorizado a alinhar e decolar, 3597. Luiz, que autorizado, toca arremetida, vento 030 graus, 049. Reporte, com circuito pela direita, reporte no final da 97. Autorizado, toca a pessoa da 7, vão a direita, para o celular, e vão reportar na cidade da 7. Azul 4069, Centro Recife no 251, no 3325. 251, no 3325, obrigado, contrabando. Realmente. Salvador 3597, bom dia. Bom dia, 3597, submantenha, 380, saída a bordo. 380-3597. Bravo que Luiz, que é autorizado. Alternativa 1-3-3-2-5. 251, alternando 3325, 1804. E o 360. Solo Salvador, muito bom dia, Rio 95973, Golfo em formação, 310 para Recife. Afirmo, 5973, 310 para Recife, por favor. Pucaru, curva esquerda, primeira, aparelho 58, aciona 5072, 1208, ao controle, Rio 5973. Camarada, grato. A torre aqui, há possibilidade, mas de antemão ela vai ter que questionar o CGA novamente. Centro Recife, a frequência 128.8, alterne 1260. que o lixo autorizado toque arremetido na 97, vento 030 graus, 049. Mike Juliette Romeu, reporte para táxi. Bravo que Luiz, que tocou o RMT 55, curvas pela direita, reporte na final da 97. Paulo Salvador, é o Tom Mike X-Ray Golf, está na posição de número 14, solicitando reboque para a posição de número 10, parte 1. Reporte para o Tirabate. Posição remota 14, solicitando reboque para posição pátio 1, 10, remota 10, é, posição 10, pátio 1. Solicita uma nova construção de 30 com o Rio de aguarde para fazer o 360. Temos um helicóptero aqui para decolagem da 97. Comprou a Nordeste. Coordenação com o CNA, é negativo a prorrogação do prazo para o fechamento, 9085. Dário certo aqui em Salvador, 0959. Olha, é, eu não sei a confirmar na posição, você falou Arbo ou Adolfo? Não, se, é, você pode prosseguir. Pelo controle de Salvador, você pode prosseguir direto do Duna. É o máximo que eu posso autorizar o senhor até Duna. Sem problema, você pode vir com a velocidade a critério. Golf, reporte para táxi. Guardião 03, controle, prossiga. O setor de Salinas, confirme. Guarde para gerar base. Juliette Romeu, autorizado a decolagem, vento 030 graus, 04 nós, que é na gama 015, pro Nordeste. centro Recife em 128.8, alterna 1260. 1288, alterna 1260. Não mandei o motorista, amigo. Fora. Gente. O Martinete Romeu vai manter a estrada do Coco até 10 milhas. O mais direto ao meu, ciente, informa o tráfego, um Charlie 130, Charlie 150, mantém a altitude de 1.300 pés, perna do vento pela direita da 17. A intenção é sobrevoar a estrada do Coco a 500 pés, a nossa escuta. Afirmativo, senhor. Ciente, mantendo sobrevoo na estrada do Coco, o mais direto ao meu, decolado ao 01, mantendo esta frequência. Vai manter a frequência da torre e a estrada do Coco, mais direto ao meu, grato. O Bravo Kilo Whisky, que é reporte visual com Ops 44, decolou do campo, está mantendo o setor nordeste, sobrevoando a Estrada do Coco. Afirmativo, está livre a base, reporte visual com tráfego. Assim que realizar a base, na final do 17, o tráfego estará à sua esquerda. Então, um Bravo Kilo Whisky. Reporte na final do 17. Visual com o Hobbs 44. Solo Salvador, Hobbs, cargo 6570, autorização 350 Recife. Autorizado Recife, nível 350, Upper Whisky 58. Decola com curva esquerda na Puca Aru, 120.8, 5077. Ok, tá pronto para o pushback e acionamento, Apsa Cargo 6570. Após a passagem do ATR, está autorizado o pushback e chamará para o táxi 6570. Triple 55 no 4, com 4 na borda, 3:20, alternando Salvador para o táxi. Está no 06, parte 3, parte 1, Índia, ponto de espera, torre 18, meio, obrigado.